Natal 370, uniforme Zulu 10, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca, transição Zipar, controle 1935, transponder 5537. Natal 370, Zulu 10. 10, curva esquerda na Puca de Pá, acena 5, com controle, e acena 5, 5, 37, por gol, 1-8-0. 8-0-5, ratinho, para que estiver aqui, acena. Tá valendo. Repassabilizado. Agora, 219, obrigado. Salvador, azul 4062. 4062, bom dia. Confirma o nome do comandante? Lance Ponzoni. Ponzoni? Isso mesmo, aqui é controle do Vitor. Acho que eu fui com ele pra Recife, ele e Richieri. Tá mandando um abraço pra você aí. Valeu, abração, tudo de bom. E Richieri, como é que tá? Richieri tá bem, tá de férias, tá dos Estados Unidos. Quem tá falando aqui é o copiloto Zoff, também foi meu instrutor daquela perna. Beleza, maravilha. Um abraço aí pra vocês, pousando um abraço, velho. Um abraço. Outro aí pra você. Sendo identificação, VoIPAP dessa 3.000 pés do Jus 1013. É, saiu ser cortado sua transmissão, vai pedir 1013. Gente, Gol 1896, está autorizada pro de IPAP, descendo para 3.000 pés, ajustado 1013. IPAP 13 pés, 10, 13, Gol 1896, obrigado. Controle web 5899, fugir pela direita para evitar formações. Livre 5899, reporte reparando Duna. Camarada Duna, 5899. Senhor, posição de parada aqui, vou verificar com a entrada, só um minutinho. Qualquer ponto, fique atento ao sinalizador, deve estar próximo, mas eu vou verificar. Ok, obrigado. Já está avisado o sinalizador azul 4062. Ah, tudo bem então. Próximo. Enche a porta estabilizada no final do LSC. Câmara. estacionamento no 1 do 985. Autorizado, feedback acionar, chame fax 985. Tchau, protesto. Torres, Alinda 52, Alinda, cola, pista 1-0, vento 1-2-0, grau 10-10. Alinda, cola, 899 da web, completa final, chama a torre 9862. Torre 1896, desce a 2000 pés, ajuste 1013, está livre da restrição em Itape, está autorizada a final LSX, porte estabilizado. Estabilizado, livre da restrição, desce 2000 pés, pode seguir da a partir de Itape na prova do 368 pro Whisky? Autorizado então. Então, se eu cumprir o Whisky, o senhor desce para 2500 pés, o ajuste 1013 após etapa e o Serra Vitor 368. E 2500 pés após etapa, Serra Vitor 368. Obrigado, portará. Prepare Puca Gema após direto, aguarde cópia. Afirmativo, senhor. Baixado travado. Uso autorizado, pista 1-0, vento 120 graus na transada. Repouso, 9-0. 3-1, 5-2, 2-3, chame 1935, por favor. 193. Controle, boa noite, o TAN 3152, decolado, cumprindo o Peugeot 100. TAN 3152, está sob contato radar, Sobel 330, da presente está autorizada para o Jamo. Após Jamo, Aracaju, está 3152. Subindo para o 330, na presente para o Jamo, depois Aracaju. Controle do 3152. Prossiga. Curiosidade, Sirita, após Jamo, a gente está voando Maceió, seria Maceió nosso destino, vai voar Aracaju? Eu recebi a saída Aracaju, posso verificar com certeza se eu pode após Jamo ou Zipar. É alguma coisa do gênero, que Aracaju fica quase 90 graus de diferença aqui. É, normalmente para essa posição é Tuca, ou seria Zipar, ou seria o Zumbi. Eu vou verificar aqui com o centro. Por gentileza. Fica ali, mantém a cabeceira no zero. Tem Matena 10, do 17 no 4, cópia. Aracaju 230, autorizado, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Saída Fuca, Jamo após Jamo direto. Controle 199, decimal 35, transponda 5545. Controle. Não sei escuta pra seguir. 3152, entrei em contato com o Centro Recife após Jamo, o senhor aprovou de Maceió. Ah, muito obrigado, após Jamo, Maceió 3152. 3152 já tá? Isso. Só tirar uma dúvida com o senhor. Essa rota anteriormente era Recife, não era? Olha, eu não confesso que eu não sei. A gente vem emendando esse voo até aqui, Salvador, Salvador Maceió. E o plano de voo seria. Não tá aqui na mão, mas eu não lembro não, confesso que eu não lembro. Não, porque eu trabalhei antes na sua empresa, essa rota era Galeão, Salvador, Recife. Pode ser pelo plano de voo repetitivo. Ter alguma confusão aí com relação à sua saída. Ah, tá aí, eu vou dar uma olhada. Obrigado pela essa dica. Se tiver como contactar alguém da companhia pra modificar. Tá, joia. Muito obrigado, valeu. Controle 3152? 3152, prossiga. Então, senhorita, aqui na navegação, por incrível que pareça, da Salvador, a Polícia 58, Aracaju, depois de Aracaju, no Vanateó. Não dá pra entender. É estranho mesmo. Eu não sei se esse problema foi em função, talvez, do plano repetitivo, que na hora de lançar a saída nem a torre, nem o PP se atentou, ou se é alguma coisa em relação à rota. É, em relação à rota, e está acontecendo em Confins também, o mesmo problema, Confins Brasília. Mas isso aí é problema lá no pessoal lá do DOT. Mas valeu, obrigado aí pela observação. Deixa eu ver. tiver como DOF também para ver se há alguma coisa relativa a notar, alguma saída, que acredito que não tenha nada. Talvez alguma determinação do seu GNA. É, pode ser, mas tem mais querosene à toa, acho que é difícil. Vamos lá. 5-3, puxando para o pushback, senhor. Copiou a primeira esquerda, 5553. Só o combo está na, ligado na garrafa, primeira curva à esquerda. Responder 5553, está 3226, corteja. Responder 5553, está 3226. Obrigado. 26, igual no 896. Boa noite. Boa. Salvador, igual 1896, final 10, baixou e travou. 1896, pouso autorizado, pista no zero, fazendo 120 graus, 99. Leve pouso, pista no zero, igual 1960. Confere da presente, só passa para a frequência do centro. A 12545 alterna 12685. Maravilha. Bem, centro agora 12545 alterna 12685. Muito obrigado, uma boa noite, querido. Boa noite, bom voo. Valeu. Posicionamento está 3-2-2-5, são 7. Chega a ser autorizado, chama o táxi 3-2-2-5. O 1994 já está modulando na frequência do controle Salvador. 1805, chame Recife, 12545, alternando 12685. Boa. Whisky, Juliette, acho que prossiga. Canta WebJet, a 3, autorização para a Jânio, seu departamento, fecha a porta oferta no Whisky, Juliette, Oscar. Ao Salvador, mandigo 1994, trabalho com o contrato, Marcel. 1994, 350, Marcel, autorizado via Perisco 58. Decolando a pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 199 decimal 35, transponder 5557. Exato, Mantuana 350, com primeira curva à esquerda, decolando 0, saída Puca, transição Caju, controle 5993, transponder 5557, para o lado corta. 994, correto, sim, para o que vai acionar. Camarada, para o táxi do TAM 3226, POB 136, 2 horas e 40, altera na porta leve. 3226, táxi via Índia, ajuste 1013, reposte no ponto de espera, pronto. Índia, contado no ponto de espera, TAM 3226. Para o táxi do TAM 374, na... 714 agora, passagem do Airbus da Terra Retaguarda, após está autorizado para seguir questionamento. Noite, 9 minutos. Ingresso de Juliette para o portão 5. Juliette para 5, 9 minutos. 1970, sendo identificação voaduna, desce a 2 mil pés, ajuste 1013. Identificou voaduna 2 mil pés, eu tenho a 3177. Tiago de Andrade. Para o táxi, segundo 714, com 154 a bordo, antena Recife, 2 horas e 3 minutos de autonomia. Táxi no 4, táxi ainda, já reposta no ponto de espera pronto, ajuste 1003. E ainda, vai remontar no ponto de espera pronto, 1003, ó. Motor de Salvador, boa noite, está 3226. 3226, está sob contato radar, sobe ao 370, está presente voa Jama, após Jamos e Pá. Direto Jama, depois de Pá, está 3226. Linha decola, pista no 0, ventou no 30 graus, 8 nós. A linha decola na 1 do 0, com 174.